Por mais pesada a carga de sofrimento, em que te vejas, segue à frente, trabalhando e servindo, lançando um olhar para a retaguarda, de modo a verificar quantas criaturas existem carregando fardos de tribulações muito maiores e mais constrangedores do que os nossos. O melhor meio de nos precavermos na terra contra o suicídio será sempre o de nos conservarmos no trabalho que a vida nos confia. Porque o trabalho, invariavelmente, dissolve quaisquer sombras que nos envolva a mente. E, por fim, consideremos, nas piores situações em que nos sintamos, que Deus, cujo infinito amor nos sustentou até ontem, embora os nossos erros, em nos assinalando os propósitos de regeneração e melhoria, nos sustentará também hoje. E assim, amigos ouvintes, mergulhados nessa atmosfera de espiritualidade e de paz, que eu posso enfim dizer, boa noite, meu amigo Álvaro Augusto Vargas. Boa noite a todos, uma satisfação muito grande esse reencontro, participar desse programa e que possamos, dentro das nossas limitações, elucidar um pouco mais sobre um tema tão caro para a sociedade, para as famílias, e uma lamentável enfermidade que podemos dizer dessa maneira, que se abate sobre a humanidade. Então, o Emmanuel faz um resumo muito bonito, mostrando da responsabilidade que a vida se apresenta para nós, a importância de Deus em nossas vidas, a gente poder conviver com as dificuldades e saber superá-las. Então, essa é a proposta. E o suicídio tem assumido uma proporção assustadora, posso dizer até devastadora para a sociedade. Um verdadeiro flagelo, né? Um verdadeiro flagelo, exatamente, Wilson. Você tem hoje, de acordo com a OMS, Organização Mundial de Saúde, mais de 1 milhão de pessoas tirando a vida. Isso sem contar aqueles que tentaram e não lograram êxito, que é 3 ou 4 vezes mais. Então, é uma preocupação muito grande para a sociedade. E esse número, 1 milhão de pessoas por ano perdendo a vida, ele é mais do que somados a todas as guerras, os acidentes naturais, mortes violentas. Então, temos que analisar com profundidade essa questão e ver que decisões, o que a gente pode fazer para mudar um pouco esse cenário, esse quadro tão doloroso, porque afeta particularmente aqueles que ficam, né? Afeta todos nós, eu acredito, né? Que habitamos aqui esse planeta, vamos viver, né, os resultados, né, desse peso, dessa tristeza. Acho que isso fica impregnado na nossa atmosfera, na nossa psicosfera, não fica, Álvaro? Fica sim, fica. E tem uma obra que eu recomendo àqueles que queiram estudar um pouco mais o assunto, que essa obra é a obra mais importante na visão espírita, Memórias de um Suicida, que conta toda a saga de Camilo Castelo Branco, que foi um grande romancista português, que aproximadamente em 1890 ele deu um tiro de pistola na cabeça, né? Tirou sua própria vida. E ele, mais tarde, recuperado, ele faz esse livro através de Ivone Pereira Franco, uma médium. Esse livro está à disposição na livraria Allan Kardec. E esse livro ele é muito importante porque Camilo ele conta todo o seu sofrimento desde o momento até a sua recuperação. E é um livro assim que arranca lágrimas, porque é um testemunho, ele dizendo com riqueza de detalhes todas as fases que se passaram com ele. Então é uma alerta para a humanidade de nós entendermos que esse ato translocado ele tem consequências gravíssimas, não só no aspecto físico, mas também espiritual. Muito interessante. Eu vou, inclusive, postar no Facebook, Álvaro, a capa desse livro, né, para aquele ouvinte que tem interesse poder entrar em contato. A livraria é 3402-8022. Repetindo, então, Memórias de um Suicida. Memórias de um Suicida. Médium Ivone Pereira Franco. Ivone Pereira Franco. Livraria Espírita Allan Kardec. O Álvaro apresentou aqui alguns números. Eu selecionei mais alguns aqui que realmente me impressionaram também, viu, Álvaro? Quando eu preparava o programa. No mundo, vejam bem, a cada 3 segundos, enquanto contamos até 3, ocorre uma tentativa de suicídio. Então, enquanto nós conversamos, pessoas, nesse instante, estão tentando tirar a própria vida. De fato, 3/4 dos suicídios ocorrem nos países em desenvolvimento e nos países mais pobres. 3/4. A cada 40 segundos, ocorre um suicídio no mundo. Então, a cada 40 segundos, tomba um irmão de dor extrema que resolve tirar a própria vida. O suicídio é a terceira causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. A terceira. Impressionante. E é a sétima causa de morte entre crianças de 10 a 14 anos. Falando de Brasil, a cada 45 minutos, um brasileiro tira a própria vida. São números alarmantes. Claramente trata-se de um problema de saúde pública. É. Além, é claro, do que a gente vai tratar aqui das severas implicações espirituais. A doutrina espírita ela pode fornecer uma clara visão, como o Álvaro bem colocou, do livro que ele citou, do que acontece de fato com quem comete essa calamidade, né, contra si próprio, esse crime contra si próprio. E também oferece ajuda, né, consolação nos momentos difíceis, né, ânimo para a gente continuar e superar, como nós vimos aqui no texto de Emmanuel. E lembrando que esse tema, né, também foi escolhido por sugestão do Álvaro, porque o mês de setembro é o mês em que adotou-se, né, o mês da campanha Setembro Amarelo, uma campanha desenvolvida pelo CVV, Centro de Valorização da Vida, é 188, se eu não me engano, o número. Exato. Do CVV. E eles têm trabalhado fortemente para tentar justamente o que o Álvaro falou aqui, inverter essa situação, mudar esse cenário. Álvaro, são muitos, a gente imagina, mas quais os motivos que podem levar um indivíduo a tirar a própria vida? O princípio básico é a falta de fé em Deus. É, a pessoa não acredita em Deus ou não tem a fé suficiente para superar suas frustrações. E tem algumas pessoas, alguns indivíduos, quando entram em determinados problemas, enfrentam determinadas situações, acham que são insolúveis e vão entrar pela porta falsa do suicídio. O que é incrível, Wilson, é que o suicida, ele é uma verdade, desculpe aqueles que têm entes que perderam a vida pelo suicídio, mas ele, na visão espírita, é um criminoso, porque vai tirar uma vida. O quinto mandamento do decálogo de Moisés é não matar, ele vai matar. E ele faz com frieza, ele calcula exatamente o que vai fazer. Tem pessoas que, inclusive, fazem toda a lista de convidados ou que devem ser avisados para o funeral. Olha, é um assassinato calculado e frio. Então, ele, quando chega nesse nível de tomar essa decisão, é uma decisão, já a pessoa já está bem, bem desequilibrada. Isso tem várias causas, como eu mencionei, falta de fé em Deus, decepções na vida. A pessoa tem uma decepção que para algumas pessoas pode ser simples, para outras é muito grande. Tem pessoas que se suicidam porque o time de futebol não foi campeão. Poxa, tem outros que vão se suicidar porque o marido ou a esposa arrumou um amante. Outros vão se suicidar porque não teve êxito em determinada empreitada profissional. Então ele acha que o suicídio será a solução por ignorância, que não é uma solução. Isso só vai agravar a situação, porque a pessoa não morre, o espírito é imortal. Ele pode destruir o corpo físico, mas não a alma. Então ele vai sofrer muito com isso, porque vai ver que teve um ato doloroso e vai continuar vivo. Então, a primeira reação do suicida é a decepção. ele vê que realmente ele não conseguiu eliminar a própria vida. Ele continua lá. Continua lá. Continua sendo ele mesmo, ele pensando e numa situação mais grave, né? Se os problemas dele eram graves, estarão piores. Né? Agravaram. É pular da frigideira e cair na brasa. Agravaram. Mas essa decepção, essa frustração, pode ter o caso também de pessoas que vão no nível de depressão, que é muito comum, e vão, sente o abandono da família. É muito comum, às vezes, pessoas idosas que sentem, já sou inútil, então eu vou tirar minha vida. Isso é um problema. Mas, novamente, a falta de fé em Deus. Porque esse corpo físico que nós temos, ele não é nosso. É um empréstimo de Deus para uma jornada de aprendizado aqui na Terra. Então, o suicida, ele, quando faz isso, ele está agredindo, negando esse empréstimo que lhe foi concedido. Então, realmente, o suicida é uma situação muito, muito triste para ele e para os familiares. Né? Agora, tem assim um ponto interessante para a gente traçar um paralelo aqui, onde essas linhas se cruzam. A gente está falando da falta de fé em Deus, é claramente uma postura espiritual. E você citou a depressão. Nós sabemos que a depressão é um diagnóstico, é uma patologia, uma doença mesmo, que tem a ver com o desequilíbrio de diversas substâncias, né, que são produzidas, hormônios cerebrais, serotonina, dopamina, noradrenalina, ocitocina, enfim. Os médicos vão identificar isso e vão diagnosticar a depressão e vão medicar a depressão. E nós sabemos que os casos de suicídio para as pessoas que têm depressão, essas pessoas têm uma tendência muito maior ao suicídio. E o que dizer a essas pessoas, né, que estão atravessando aí esse quadro de doença? Esse surgimento da doença, tem alguma, qual a relação da espiritualidade com esses quadros depressivos? E como a espiritualidade pode ajudar a mudar esse quadro? Não, você falou muito bem, a depressão é uma doença e tem que ser tratada por médicos. E a prescrição de medicamentos, quem vai fazer é o psiquiatra, que tem a autorização da Sociedade Brasileira de Medicina para fazê-lo. E, então, o psiquiatra é fundamental para poder contribuir na cura, ou pelo menos atenuar o efeito da depressão. Associado a isso, a gente sempre recomenda, quando possível, a psicoterapia, que vai ter todo o acompanhamento da pessoa com depressão e, claro, um tratamento espiritual. Esses três tratamentos, eles não são conflitantes. Tá? A psicoterapia, o tratamento espiritual, uma casa espírita e a psiquiatria. Os três se complementam e quem o faz, a chance de êxito é muito grande. Tá? Como você mencionou, não quer dizer que toda pessoa deprimida vá se suicidar, mas grande parcela dos suicidas, eles têm um grau muito grande de pessoas que estavam com depressão. E isso é um fator, então, de risco maior. Né? Risco essas maior. Pessoas, então, merecem uma atenção mais especial, um cuidado mais especial para que não incorram nesse ato. Como a religião pode influenciar vamos falar agora de materialismo, naquelas pessoas que acreditam que todo o mundo é somente aquilo que a gente vê, o que a gente pode tocar, o que a gente pode adquirir, enfim, que vive a sua vida na aquisição de coisas materiais, que encontra felicidade e prazer nessas coisas. De que maneira a religião e o materialismo tem a ver com o suicídio? Olha, se observar personagens famosos, eu fiquei muito impressionado com um ator que fez até o papel do Coringa, né, desse filme do Batman, um jovem bonito. Heath Ledger. Esqueci o nome dele. É. Morava lá. Talentosíssimo. Morava em Manhattan, lá no Nova York, milionário, num apartamento, não sei quantos milhões de dólares, famoso, e se suicida. Mostrando que a fama, a beleza física, a riqueza não são suficientes para suprir o homem, a sua alma. Aproveitando que você citou ele, eu me lembrei de outro ator que também, quando eu soube do suicídio dele, eu fiquei estupefato. Robin Williams. Fez filmes magníficos, Sociedade dos Poetas Mortos, filmes profundos, O Homem Bicentenário, ele fez ali Pat Adams, são filmes clássicos que tratam do espírito humano, né? Filmes motivos do outro lado da vida ele fez, e ele se suicida. Interessante. Interessante no aspecto temático. Mas a gente vê que o materialismo apenas ele não satisfaz o homem. Então falta esse lado espiritual. A questão das religiões é que as religiões, elas, com todo o respeito que a gente tem, elas ainda têm deixam um vazio muito grande para o homem do século XXI, que está sedento de respostas lógicas, equilibradas, sensatas. Os dogmas que foram criados pelo próprio homem, não por Deus, coisas do homem, rituais, onde o indivíduo inteligente, ele analisa e ele vê aqueles rituais, vê aquela filosofia vazia que não lhe satisfaz as suas angústias, não responde às suas questões principais, ele se deprime, ele se afasta das religiões. Então, ao se afastar das religiões, ele perde a muleta, perde o apoio, e ele fica sozinho. E ele realmente não consegue encontrar Deus em si. Ele perde a fé em Deus. Por isso a importância do Espiritismo nesse aspecto, porque o Espiritismo que traz, resgata a pureza dos ensinamentos de Jesus, coloca a fé raciocinada a unir a ciência, a filosofia, a religião. Então consegue ao homem do século XXI, que está com o cérebro ativo, a inteligência atingindo culminâncias nunca antes que teve em outras etapas da humanidade, então o Espiritismo satisfaz, ele explica por que que eu sofro, por que que eu estou sofrendo. Porque se tem um sofrimento, a pessoa, por exemplo, está com uma doença dolorosa e sabe que não tem cura, ele vai buscar às vezes uma aplicação da própria eutanásia. Tem países que inclusive autorizam isso, a fazer eutanásia. Alguns estados americanos, como a Califórnia, por exemplo, autoriza, porque ele não vê perspectiva. Fala, não, eu estou sofrendo, vou acabar com o sofrimento, vou acabar com... Então na visão materialista ele está certo, porque não existe nada depois da matéria. Então esse equívoco, essa ignorância é por causa da falha de grande parte das religiões, que não conseguiram preservar a pureza do cristianismo. Isso é muito interessante, Álvaro, a forma como você colocou, porque você separou a religião de espiritualidade. Então, ter uma religião não necessariamente quer dizer que você esteja espiritualizado. Aliás, é curioso, eu vi um estudo há pouco tempo, Álvaro, que dizia que os casos de suicídio em pessoas que se declaram religiosas é maior do que nas pessoas que se declaram ateus. E o desenvolvimento desse estudo foi no seguinte sentido, de que algumas religiões que nós respeitamos profundamente, mas que algumas religiões têm um aspecto materialista. É curioso isso, né? Porque deveriam tratar do espírito. Não, mas elas tratam dos bens materiais. As pessoas às vezes se aproximam de algumas religiões com o objetivo de melhorar as suas condições materiais, de melhorar o emprego, de comprar uma casa maior ou de adquirir bens materiais. E elas são convencidas disso muitas vezes, né, que a prosperidade tem a ver com a fidelidade dela a Deus, a prosperidade no sentido material. Mas e o que acontece? Vai gerando um paternalismo em que Deus é responsável pela vida dela. Só que, na realidade, nós que estudamos o Espiritismo, sabemos que não funciona bem assim, que cada um tem que atravessar uma determinada experiência necessária para o seu aprimoramento naquela área que ele precisa. Por não compreender o Pai Celestial, Deus, e tentar reduzi-lo à figura humana, né, essa ignorância que tem o homem, né? Você vê o dogma da Santíssima Trindade, Pai, coisa tremendamente esdrúxula. Deus é Espírito. Deus é o Criador do Universo. Jesus, um Espírito puro que veio como reencarnou para nos mostrar um caminho como humano, o caminho correto a ser seguido, e trazer também a sua lição libertadora. Então essa ignorância acerca da vida após a vida, do que nos espera, e não ter explicações particularmente para o sofrimento, que é o ponto de estudo aqui da noite, né? Por que que eu sofro? Porque o suicida, ele faz essa opção para se livrar do sofrimento. Ele se suicida porque ele sofre. Então ele busca uma solução para o sofrimento. Pode ser uma dor moral, pode ser uma questão financeira, pode ser uma decepção, mas é uma dor. Então ele sofre. O suicida acha que a solução para o seu sofrimento é o suicídio. É aquele ato suicida. Então ele busca a solução equivocada. E busca a solução equivocada porque ele não está informado corretamente das consequências do seu ato, por culpa da omissão, da incompetência das religiões, que não conseguiram trazer para o homem Deus como Pai bondoso que cuida de todos nós, e a justiça divina que o Espiritismo tão bem explica através da reencarnação, que a gente reencarna aqui na Terra por um período, com um projeto de trabalho onde decepções vão acontecer, porque a Terra é um planeta ainda de provas e expiação. Então nós vamos estar passando por provas e expiações, mas se nós superarmos, o Espiritismo coloca a esperança, nós vamos passar por essa etapa, não importa o sofrimento que estejamos passando, que a gente aprende também nas dificuldades, nos fracassos, são grandes professores. Eu acho que aprendemos até mais nas dificuldades. Mas se as coisas estão muito bem, não sei se a gente aprende muito. Viu? Se nós tivermos a humildade e a paciência, a gente supera. E se não superar, a gente vai voltar para o mundo espiritual em paz. Dever cumprido. E, na verdade, o suicida é como aquele encarcerado que busca fugir da prisão antes do término do seu programa carcerário. Então, ele é um fugitivo da justiça divina. E isso tem consequências lamentáveis. É, porque a justiça divina não dá para ser fugitivo para sempre, né? Não. Deus é perfeito, onisciente, onipresente. Como fugir dessa justiça? Você já disse, Álvaro, no meio da sua explicação, mas eu vou refazer uma pergunta para que fique em destaque para quem nos acompanha. Como o Espiritismo interpreta o suicídio e, ao mesmo tempo, você disse já algo, mas eu quero que você reitere isso. O Espiritismo entende como um crime? Se sim, que lei está sendo descumprida? Olha, o quinto mandamento do Decálogo é não matar. Então já está cometendo aí um assassinato do próprio corpo físico. O argumento da pessoa é: a vida é minha. Não, mas como mencionamos, o corpo físico, nós quando estávamos no mundo espiritual, não podemos. O Espiritismo explica que nós somos espíritos numa jornada, uma experiência terrena, uma experiência material. Nós não somos matéria, nós estamos na matéria. Então nós estávamos no mundo espiritual, onde já tivemos várias vezes, nos preparando num projeto reencarnatório, que continha uma série de experiências serem vivenciadas aqui na Terra. Se eu realmente, nessas minhas experiências, nas minhas provas, nas minhas expiações, eu deserto para o suicídio, então eu estou fugindo das minhas responsabilidades. Isso vai ter consequências, onde eu vou ter que passar por um período muito difícil, né, no mundo espiritual, vou retornar para o... E depois, quando tiver que reencarnar, vou ter que vivenciar a mesma experiência outra vez, talvez de forma mais agravada. Então o Espiritismo entende e coloca que o suicídio realmente é um crime, porque prejudica não só o próprio espírito, como também atinge muitas vezes os parentes que aqui ficam. Nesse livro que eu mencionei, Memórias de um Suicida, tem inclusive um personagem que ele era um grande comerciante que foi à bancarrota, ele perde tudo. Ele entra em desespero e se suicida. E ele deixa a filhinha dele e a esposa para trás. E lá no mundo espiritual, depois que ele é resgatado, ele se melhora, ele quer voltar para visitar. Quando ele volta para visitar, tinha passado mais de 20 anos, a filhinha dele estava sendo maltratada pela mãe e tinha se prostituído na beira do cais lá de Porto, em Portugal, né? Passou em Portugal. E a filha chorando, ela se lembra do pai. Ah, papaizinho, se você ainda estivesse vivo, isso não teria acontecido. Ele entra em pânico. Aí ele sente a dimensão do erro, do equívoco que ele cometeu. Porque quando acontecem essas experiências dolorosas, como financeiras ou decepções, ou de relacionamentos afetivos, vamos entender que é uma experiência dolorosa, mas nós não estamos sozinhos. Mais do que nunca, a gente volta ao início do nosso estudo, falando que a fé é fundamental para nós nos resguardarmos, termos a fortaleza moral para superarmos essas dificuldades. Nós temos alguns sociólogos, enfim, que se debruçaram sobre essa questão, Durkheim, por exemplo, ele vai falar sobre a solidariedade na sociedade, que seria uma das razões para se evitar, uma das formas de se evitar. Então, uma sociedade que tem solidariedade, isto é, que as pessoas estão ligadas umas às outras. E quando você diz isso, me remete a esse entendimento. Um ato, uma decisão dessa não é uma decisão de foro íntima, é uma decisão que compromete as pessoas ao seu redor. Compromete, neste caso que você citou, a filha, a esposa, mas eu acho que abrange muito mais pessoas, né? No próprio nível dessa vibração pesada que produz. Então, a gente, quando lê esses números aqui, se sente mal, né? É muito difícil lidar com essa realidade. Quando nós tratamos de números, é curioso, porque às vezes a gente não sente tanto do que quando você vê uma pessoa do seu lado cometendo suicídio, um parente, um amigo. Quando a gente fala 1 milhão de pessoas no mundo, talvez isso não represente muito para a gente, porque é só um número. Mas essa tragédia, quando acontece próximo da gente, né, no nosso lar, na nossa vizinhança, isso é chocante. Se a gente imaginar que isso está acontecendo nessas proporções, nós deveríamos realmente tomar um cuidado maior. Essa pessoa que se suicida, ela está desconectada. Falta esse laço de solidariedade para ligar ela ao conjunto, né? E a nossa sociedade moderna tem esse aspecto também, Álvaro, que eu até ia passar para você agora. A seguinte pergunta. Eu falei lá sobre o suicídio entre jovens, entre crianças. Por que esse aumento tão expressivo, esses números tão expressivos entre crianças, adolescentes e jovens, né? De suicidas. Será que tem a ver também com o mundo moderno que nós estamos vivendo, com as comparações, com a competitividade, né? Nós temos as redes sociais aí. Será que, olhando para a rede social, eu imagino que todo mundo é feliz, menos eu, que só eu tenho dificuldades? O que acontece com esse jovem, Álvaro? Tudo que você falou contribui, Wilson, perfeitamente. Essas redes sociais, esse materialismo excessivo, consumismo, tudo isso contribui. Mas por isso é que os pais, eles devem investir muito na formação espiritual da família, dos filhos. Os pais, às vezes, estão muito preocupados com que o filho vá falar inglês, mandarim, computação, balé, karatê, capoeira, 1000 cursos, 1000 coisas, 1000 habilidades, que são todas importantes, mas esquecem do fundamental. O fundamental é a fortaleza moral do filho para aguentar as decepções da vida. Então, não podemos, os pais não sabem, às vezes, educar os filhos. Eles querem fazer tudo para os filhos, esquecem que aquela decepção que a criança vai ter faz parte dela aprender a superar. A criança aprender também a viver o tédio. O tédio nasce a criatividade. Então, os pais, existe uma falha dos pais muito grande no aspecto educacional, porque quantos lares realmente fazem o evangelho no lar? Que é fundamental a família se reunir uma vez por semana, abrir o evangelho, falar de Jesus, falar dos valores morais, fortificar a fé naquela família, falar para os filhos e vivenciar uma vida ética, uma vida correta, uma vida honesta, valorizar os princípios éticos e morais. Tudo bem que a gente vive numa sociedade cheia de paradoxo no aspecto moral, a gente vê exemplos lamentáveis de dirigentes políticos e executivos com comportamento desprezível no aspecto moral, mas são coisas que acontecem no mundo como o nosso. Olha para o lado, você vai ver muita gente boa, né? Pessoas trabalhando, dedicadas, dando a vida para um mundo melhor. Então, depende. Tem um ditado que diz, né, que 2 prisioneiros olharam pelas grades da prisão. Um viu as estrelas, o outro viu a lama. Então, os pais têm que mostrar para os filhos que, olha, existe lama, mas existem as estrelas. Mostrar o lado bom da vida e fortalecer os filhos nessa espiritualização, na espiritualidade. Se você dá isso à criança, ao jovem, ele consegue formatar um ideal. Porque se você tem um ideal, uma bandeira para quem você vai lutar, você vai defender, uma bandeira moral superior, ele não vai entrar essa canoa furada com toda certeza. Então, a criança chega vazia, consumismo, materialismo, sem um preparo espiritual, ela acaba sendo um fantoche nas mãos maquiavélicas que existem, que podem induzi-lo, inclusive, a um ato translocado como esse. Você falava sobre as atividades, eu me lembrei de uma passagem, até consultei aqui enquanto você falava, me lembrei de uma passagem evangélica lá em Mateus 23, quando Jesus diz: ai de vós, doutores da lei e fariseus hipócritas, porque dizimais a hortelã, o endro e o cominho, né, mas não cuidais dos preceitos da lei, das coisas importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé, por exemplo. É exatamente o que você disse, é o mesmo ensinamento. Não que as outras coisas, você deve sim praticar essas coisas e fazer, né, dizimar o endro, o cominho e o hortelã, mas sem deixar de olhar para as coisas espirituais e verdadeiras, isso é. Você deve sim cuidar das coisas materiais, fazer karatê, judô, capoeira, desde que você também, né, dê o valor necessário às coisas do Espírito. E aqui é importante a gente traçar uma diferenciação entre o materialismo e a espiritualização, espiritualismo, né? Materialismo é dar mais valor às coisas materiais, simples, né? As coisas materiais valem primeiro, as minhas decisões são pautadas nas coisas materiais. E espiritualismo é dar mais valor às coisas espirituais. É assumir, por exemplo, em algum momento da vida, ter até algum prejuízo. Eu tenho um prejuízo material porque o espiritual vale mais. Eu deixo de ganhar o material porque o espiritual vale mais. Eu deixo de fechar um negócio porque o espiritual vale mais. Então, realmente, quando o pai vai dar o exemplo para o filho, e essa é a principal educação que você bem colocou, fazer o evangelho no lar é bonito, frequentar uma casa espírita é bonito, mas ele vai aprender olhando a atitude do pai. Então, aquela passagem, a gente primeiro cuida da gente mesmo, faz brilhar a nossa luz, nos consertamos, né? Olhamos para dentro e analisamos os nossos valores. E aí, com isso, nós estamos automaticamente ensinando os nossos filhos. Perfeito isso. Você observar as famílias aqui no Brasil, e de acordo com o IBGE, você tem, depois de 15 anos de casamento, você tem 45% dos casais juntos, ou seja, 55% depois de 15 anos. 15 anos? Então é a duração de mais da metade dos casamentos. É. Ou seja, quando se desagrega a família, é porque sinal que já não estava muito bem antes. Então, já vive há muitos anos mal, provavelmente. Então, né? essa crise na família brasileira, e no mundo também, mas estou focando aqui no Brasil, a crise nos lares, a crise, ela gera um clima muito ruim na formação das crianças e dos jovens. Então, o que está faltando ao indivíduo aqui na Terra e aqui no Brasil é compreender que uma existência aqui é um projeto importantíssimo, a formação da família, a vivência em harmonia, o casal viver em harmonia, saber educar os filhos corretamente, valorizar o aspecto moral. Então, isso vai criar todos os fatores, a predisposição positiva para que não haja um desvio de conduta a ponto do jovem cometer um desatino como esse, né, do suicídio provocado. Né? E como, Álvaro, já que nós estamos falando sobre isso, isso é muito importante. Os pais que estão nos ouvindo aqui agora, como eles podem identificar isso? Como ajudar os pais a observar isso nos filhos? Uma conduta estranha? Porque muitas vezes a gente escuta histórias assim: nossa, estava bem, ninguém percebeu. Será que acontece desse jeito? Ninguém percebe mesmo? A pessoa está bem, aí no outro dia vem a notícia, se suicidou, saltou da janela. Olha, você vê que os pais, a grande parte pais responsáveis, eles levam os filhos desde pequeno para tomar uma vacina, para se imunizar contra as bactérias, os vírus que causam enfermidades, doenças. Então, ficam praticamente quase imunes a algumas enfermidades muito sérias. A mesma imunização nós devemos fazer também a respeito do Evangelho. Espiritualizar uma criança, um jovem, é imunizá-lo para os efeitos deletérios dessas impressões que podem levar o jovem ou a criança para o suicídio. Então, a melhor sugestão que eu posso dar para os pais é a vivência harmoniosa, cristã, a prática constante do Evangelho no lar, mas que, como você mencionou, que tenha uma vida pautada na ética, na honestidade, nos exemplos positivos que possam realmente mostrar. Porque as palavras convencem, mas os exemplos arrastam. Se o pai, eu acho que se o pai tem uma frequência correta no seu templo religioso, pode ser um centro espírita, umbanda, o judaísmo, não importa a corrente, importa a corrente religiosa, todas essas correntes são boas. A gente sempre sugere o espiritismo porque é o cristianismo redivivo. É a sua origem, né? É o consolador prometido por Jesus, conforme está no Evangelho de João. Então, a gente oferece o melhor, mas que seria do vermelho se todo mundo gostasse do azul, né? Pois é, tem que ter contraste, né, para ser interessante. Álvaro, você falou sobre imunização. É muito interessante isso aí. A gente vai aproveitar para entrar aqui na questão das influências. É claro que quando o pai vê o filho andando com uma companhia que ele julga que não é tão adequada, ele se preocupa, não se preocupa. Mas tem também as companhias invisíveis. Existe alguma influência, um processo obsessivo que pode levar, isto é, uma companhia invisível aos olhos materiais, que podem levar um jovem, uma pessoa ao suicídio, às vias de fato? Olha, em todo suicídio, posso dizer 100%, tem envolvimento espiritual também. Todo suicídio? Todos, todos. Então, vamos analisar o seguinte. Deus nos deu o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio é o nosso poder de decisão. E está, inclusive, no Livro dos Espíritos, muito bem explicado pelo Espírito da Verdade. Mas nós temos que entender o que é o livre-arbítrio. O meu livre-arbítrio é o meu poder de pensar. Eu penso o que eu quiser. Esse é o meu livre-arbítrio. Eu não faço o que eu quiser, eu penso não, o que eu pensa. Quiser. A partir do momento que eu penso positivo ou negativo, eu estabeleço uma ligação com o mundo espiritual. A partir daí, eu vou ser conduzido nessa escolha que eu fiz dos meus pensamentos. Então, nós somos conduzidos pelo mundo espiritual, positivo ou negativo. Então, se a pessoa tem uma frequência a um templo religioso, vamos colocar aqui um centro espírita, faz evangelho no lar, lê boas obras, convive em harmonia com sua família, pensa coisas boas, ela vai seguir um caminho influenciado pelos bons espíritos. Se a pessoa, por outro lado, não tem nenhuma espiritualidade, não frequenta bons lugares, não tem evangelho no lar, vive em desarmonia, ela é conduzida por espíritos que vibram naquela faixa. E se for uma pessoa que derrapa muito, de forma muito mais drástica para os equívocos, aí pode ter uma obsessão muito pesada que vai trabalhá-la para ela chegar no clímax de um ato abominável que é o suicídio. Então, em qualquer situação, nós sempre estamos sendo influenciados pelo mundo espiritual. E isso não faz diferença se é um espírito perseguidor. Porque a gente, quando fala em obsessão, pensa numa ação persistente de um espírito. E nós sempre pensamos em espíritos que temos relações, que já tivemos relações no passado. Mas não necessariamente, né? Pelo que nós entendemos aqui, você atrai de fato. Você abre a porta e pode atrair espíritos que desejem simplesmente prejudicá-lo. É, porque nós estamos falando aqui muito de suicídio voluntário. Voluntário. Pessoal, a pessoa decide se matar. Isso você falou, ele planeja friamente, meticulosamente. Agora, a maior parte dos suicídios são involuntários. O que é suicídio involuntário? Abuso de álcool, drogas, cigarro. Porque a pessoa sabe que o cigarro causa o câncer e outras doenças, fizeram pulmonar, muitas coisas, e continua fumando. É um suicida. A pessoa se embriaga constantemente, bebe muito, sabe que vai ter uma cirrose hepática, vai ter um problema sério no fígado e continua bebendo. A pessoa dirige um carro em altíssima velocidade, uma estrada perigosa, também é um suicida. Em potencial. Ele não quer morrer, mas é um suicídio involuntário, porque é irresponsável no seu estilo de vida. Então, quem vai chegar no mundo espiritual, ele pode chegar como suicida voluntário ou suicídio involuntário. Então, nós temos que ter muita prudência, muita responsabilidade na forma que nós nos conduzimos, na forma que nós agimos, né? Álvaro, você falou uma coisa interessante, eu vou ligar com a questão do livre-arbítrio lá que você disse. Tem até um ditado popular, né, que quem morre na véspera é peru. Né? Que ninguém morre na véspera, que quando tem que ir, vai mesmo. Isso é uma realidade. Se você nasce com um determinado planejamento, tenho que viver 70 anos e realizar determinadas tarefas. Não interessa como eu levo minha vida, eu vou viver 70 anos, eu vou viver 90 anos, ou realmente eu posso abreviar isso? Sim, você colocou muito bem. No nosso projeto reencarnatório, e geralmente ele é muito flexível, até pelas nossas limitações. Nós somos espíritos ainda muito atrasados. Então tem que dar uma flexibilidade. Mas vamos dizer que a pessoa vem com a possibilidade de viver até os 90 anos de idade, desde que ela tenha uma alimentação regular, razoável. Normal, razoável, não abuse demais. A pessoa, eu posso tomar uma taça de vinho. Tá, toma uma taça, tudo bem, mas não uma garrafa. Então, eu vou tomar um uísque, tá, de vez em quando, numa festa, mas não pisar na jaca, como se fala. Exatamente. Não exagerar. Então, você sabe que a diferença do remédio e do veneno é a dose. Então, você vai abusar, você vai ter um problema muito sério. Então, aqueles 90 anos que você ia viver, você vai viver 70. Aí você teve um suicídio involuntário. É como um carro. Você compra um carro, se você dirige ele na velocidade normal, faz a manutenção. Exatamente. Normalmente o carro vai rodar, não sei, 300 mil quilômetros. Tem motor, gente que vai esmerilhar antes do Agora, tempo. Agora, se você andar pisando, esmerilhar o carro, vai acabar pneu, freio, embreagem, não vai durar 50 mil quilômetros, o carro já vai... Exatamente isso aí. Então, isso aí que está bem explicado pelo Wilson, o suicídio involuntário. Muito bem. Olha, nós temos aqui questões interessantíssimas que a gente vai conduzir aqui no próximo bloco, as consequências, como o suicida chega lá do outro lado, quais são os sofrimentos que ele experimenta, a ligação dele com o corpo físico e tantas outras coisas. Agora a gente vai interromper um breve bloco, né? Antes, falar sobre a campanha para a leitura e o estudo do livro Espírita. Amigos ouvintes, muita atenção para esta orientação. Espíritas, amai-vos. Este o primeiro ensinamento, instruí-vos, este o segundo. Com esta frase, o Espírito de Verdade nos adverte sobre a importância do estudo para a aquisição de valores elevados. Por isso, vamos empreender o estudo sério da doutrina espírita. Mas atenção, comece pelo começo, lendo as obras básicas da codificação. São elas, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Lembrando sempre que você pode adquirir estas e outras obras aqui na Livraria Espírita Allan Kardec, que fica na Rua Voluntários de Piracicaba 583, aqui no centro, esquina com Alferes José Caetano. Eu quero aproveitar para falar agora também da campanha. Estamos falando de livros, para falar sobre a campanha Conheça o Espiritismo. É a quarta campanha Conheça o Espiritismo. Uma campanha que é uma iniciativa da USE, a União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Piracicaba, uma entidade que congrega 30 centros espíritas aqui em Piracicaba e nas cidades aqui dessa circunregião, né? Das adjacências. Então, essa campanha tem o objetivo de distribuir 25 mil livros espíritas. É a obra Fundamentos da Doutrina Espírita, do autor José Benevides Cavalcante. E a primeira fase dessa campanha é abrir agora a participação. Então, você que quer ajudar, é uma obra fantástica. Álvaro, eu queria que você falasse um pouco sobre o livro, sobre a obra Fundamentos da Doutrina Espírita. Olha, essa obra, ela foi preparada pelo Zé Benevides. Ele dava um curso e ele tentou colocar de uma maneira simples, palavras simples, né, o Livro dos Espíritos, Fundamentos da Doutrina. E de uma forma que a pessoa que está iniciando conhecer o Espiritismo. Porque ele não vai substituir as obras básicas que o nosso amigo Wilson aqui mencionou. Mas para quem está começando, está chegando pela primeira vez a um centro espírita, quer conhecer a doutrina, os fundamentos vai dar a base para você compreender o Espiritismo na sua pureza. Tem muitas obras por aí que não são tão boas. Tem centenas de obras, romance, que são interessantes, mas não trazem realmente o esclarecimento doutrinário necessário. Então, esse livro, nós fizemos a última campanha, a terceira campanha, distribuímos 50 mil livros, e agora o conselho da USE, os conselheiros, resolveram reeditar essa campanha, agora com 25 mil livros, porque foi muito bom a aceitação, a compreensão pelas casas que distribuíram, o impacto foi muito positivo. Então, nós deixamos todos aqueles que queiram colaborar nessa campanha que possam fazer a doação da forma mais viável, mais fácil possível. Olha, e testemunho meu, eu conheço a obra, já presenteei muitas pessoas. Quando eu quero que as pessoas conheçam, tenham esse primeiro contato com a doutrina espírita, é o melhor livro possível. Né? Então, ele vai despertar o interesse da pessoa a conhecer mais. Vai tratar dos principais assuntos, o que é o Espiritismo, o que não é o Espiritismo, a questão da mediunidade, da influência dos Espíritos, a questão das dificuldades que a gente atravessa, das dores, tudo de forma muito resumida. É um livro fantástico. 25 mil livros serão distribuídos. E o que é novidade nessa campanha, nessa edição da campanha, é a forma de distribuição. Quem vai distribuir essas obras? Você, né, que frequenta uma casa espírita, pode ajudar. Você vai lá na casa espírita que você frequenta, que é afiliada à USE, e retira lá. Você tem um vizinho, um amigo, você pega lá duas, três, quatro, cinco, né, unidades dessa obra e vai ajudar na distribuição. Porque o objetivo é que essa obra alcance as pessoas que precisam, que querem saber mais, que estão muitas vezes sofrendo, os espíritos sedentos por informação e por esclarecimento, não é, Álvaro? Exatamente. Essa ideia é uma joia preciosa, preciosíssima, que nós queremos ofertar para aquelas pessoas que não conheçam o Espiritismo. Nós temos certeza que com isso talvez estejamos salvando uma vida. Porque eu me lembro aquele fato descrito por Allan Kardec, codificador da doutrina, que ele deixou um livro, Livro dos Espíritos, perto de uma ponte lá em Paris, onde muitas pessoas se atiravam para o suicídio. Uma dessas pessoas parou, viu o livro, leu e demoveu-se de fazer aquele ato deslocado. Ele não se suicidou. Então, aquela obra salvou uma vida. E quem salva uma vida salva o mundo, né, Wilson? Sem dúvida alguma. Lembrando que essa cena dessa história que o Álvaro acabou de citar está registrada no filme Kardec. Ah. Né? E lembrando agora, o filme Kardec está disponível na Netflix e no Now. Então, quem tiver ou Netflix ou Now, não percam. O filme é muito bom. Né? Eu assisti também na época do lançamento e, enfim, me impressionei. Quanto é preciso doar? Olha que importante, nós podemos... É um sentimento de pertencimento mesmo. Então a gente participa da campanha para fazer parte dessa ação bonita. Mas com quanto eu posso participar? Com qualquer valor. Então nós temos lá um site que foi feito só para receber a sua doação. É só acessar usepiracicaba.com.br. Na primeira página do site tem um botão, né, que você vai para a página de doação. Lá você escolhe. Você pode fazer uma doação de R$10, de R$20, de R$50, de R$100 ou de qualquer valor. Se você quiser doar 25, 15, 12, 5, se quiser doar 1.000, 5.000, 10.000, é a seu critério, de acordo com a sua disponibilidade, o que o seu coração mandar que você contribua. E aí, lá nessa página, a gente já está mostrando um gráfico com as obras que já foram, né, amealhadas, já foram adquiridas. Então, a cada R$10 que você contribui, nós temos lá o custo de cada obra. Então a gente já converte isso em livros. Nós já temos lá hoje mais de 3.800 obras que já adquirimos. Olha, temos 15% do nosso objetivo já alcançado. Agora precisamos de você para que possamos avançar nesse objetivo. Vamos agora de música. A gente selecionou aqui uma música muito bonita da Legião Urbana, Pais e Filhos, que trata também desse assunto, e retornamos em breve para o segundo bloco. Depois das 3. Bem, amigos, estamos de volta então para o segundo bloco do programa Visão Espírita dessa noite, do dia 4 de setembro de 2019, né, onde abordamos o tema suicídio, né, por conta também de setembro ser o setembro amarelo. No último bloco, o Álvaro estava falando para a gente sobre o processo de influenciação espiritual maléfica, né, a obsessão, e o quanto isso pode acarretar, né, potencializar a pessoa até chegar ao suicídio. E a gente vai falar agora o oposto. Se cada um de nós temos um guia espiritual, eles não poderiam evitar, Álvaro, essa influência negativa? O nosso anjo da guarda não poderia evitar que isso ocorresse? Nos proteger? Com toda certeza, eles podem, muitas vezes até evitam, viu, Wilson? Mas vai depender aí do projeto, da situação, mérito de cada um. Porque a decisão é nossa, e se nós fazemos um convite mental para ficarmos com espíritos perturbados, foi nossa escolha, e se eu estou decidido a fazer isso, eles vão esquecer que o espírito é eterno, ele não vai destruir, o espírito não vai morrer, ele vai destruir o corpo físico. E no aprendizado negativo também é uma forma de aprender que não deve fazer isso. Igual a pessoa vai colocar a mão no fogo e vai queimar a mão. Isso não pode ser feito. Então, isso aí, os guias espirituais, eles respeitam a nossa decisão. Você quer sofrer, é uma opção sua. Então, o que nós temos que fazer é não buscar não sofrer. É essa a opção. Então, existem casos, por exemplo, olha como é que a espiritualidade trabalha. Tem um caso de Chico Xavier visitava uma favela e tinha uma jovem sem braços e sem pernas. E a pessoa se preocupou, mais que foi na última encarnação ela tinha perna e não tinha braços, porque ela tinha cometido se enforcado ou alguma coisa assim, cortado os pulsos, então ela veio sem os braços, para não fazer mais isso. Que ela então ela correu, realmente. Se jogou no rio e morreu afogada. Então, reiterou o erro. Então, vai sem perna, vai ver se pelo menos fica quieta na cama. Então, quer dizer, a espiritualidade trabalha muito para tentar mudar a nossa maneira de pensar. Então, tenta influenciar para a gente mudar interiormente, não exteriormente. Não adianta evitar um suicídio agora, se a pessoa daqui a pouco, 10 minutos, vai querer voltar a suicidar de novo. Então, você tem que saber que você não deve fazer isso. Isso aí realmente que vai acontecer. Eles tentam nos induzir. Agora, o livre-arbítrio foi dado por Deus para todos nós. Eu penso o que eu quiser. Se eu estabelecer uma corrente mental, um pensamento negativo, é porque eu quis fazer assim. O que eu tenho que fazer é mudar a minha maneira de pensar, fazer a transformação moral, pensar coisas positivas, coisas boas. Aí eu vou atrair para perto de mim bons espíritos que vão me induzir para as coisas cada vez melhores. Me lembrei aqui, Álvaro, de uma história que está registrada na obra Sexo e Destino, psicografia do Chico também, obra de André Luiz. Fala sobre Marita, uma menina que depois de ter vivido uma situação muito triste, muito dolorosa, ela também resolve praticar o suicídio. E os espíritos que a acompanhavam, os bons espíritos que a acompanhavam, tentaram ajudar de todas as formas possíveis. Eles tentaram influenciar o patrão dela para pedir para que ela ficasse até mais tarde no trabalho e que não pudesse pôr em prática o seu plano, mas não conseguiram porque ele estava muito ocupado, pensando nos problemas, pensando na loja, no dinheiro ali. Eles não conseguiram influenciar aquela pessoa para atuar sobre ela. Tentaram com a mãe dela, com a madrasta dela, também não conseguiram. Tentaram com duas, três pessoas. Até que, quando ela chegou numa farmácia para comprar o medicamento, eles conseguiram influenciar o atendente, o farmacêutico, que na história era também espírita. E ele, então, percebeu pela ação, pela inspiração, né, dos bons espíritos, ele percebeu que ela estava com aquela intenção. Então, ao invés de vender o remédio que ela pediu, que ia tirar a vida dela, vendendo para rato. É um calmante fraquinho lá que não ia fazer nada. Deu calmante para ela, né? Exatamente. Então isso aí realmente você tem razão. Eles tentam, de toda maneira, evitar que aquilo acontecesse. É porque realmente você imaginar um projeto encarnatório envolve tanta gente, é um fracasso para todo grupo familiar. Vai afetar para o espírito, afeta todos os demais. O espírito familiar, o guia, todo mundo tá prejudicado. É uma. Isso provoca um atraso no processo evolutivo de séculos. E você veja que importante a gente ver nessa história também, quando a pessoa está equilibrada, ela pode ser um instrumento para ajudar o outro. Agora, quando a gente está perturbado, a gente não é instrumento, né? Eles até tentam nos acessar, vão ver se ele pode ser útil. Não pode. Está bloqueado. Está bloqueado. A gente está tão preocupado com as questões práticas nossas, consideradas tão importantes para a gente, que a gente não pode ser útil naquela questão, muitas vezes. E, enfim, poderia evitar que uma tragédia acontecesse e não somos úteis para isso. Exatamente. Então, temos também uma responsabilidade, porque Kardec nos diz lá no Céu e Inferno que nós sofremos não só pelo mal que causamos, mas pelo bem que deixamos de fazer. Então, quando nos perturbamos também e não nos colocamos à disposição para sermos ferramentas para a utilização no bem, também estamos projetando sofrimento para a gente mesmo no futuro. Com toda certeza, Wilson. Muito interessante. Álvaro, você falou ali do caso da moça que não tinha braços nem pernas. A gente percebe ali uma consequência física, né? Mas quais são as consequências para o espírito do suicida? Isto é, quando ele desencarna, ou quando o corpo morre, a gente vai, né, se aprofundar melhor nesse entendimento. Ele tirou a própria vida com um projétil na cabeça. Quais são as primeiras impressões dele? Olha, está bem documentado nesse livro Memórias do Suicida, porque o Camilo Castelo Branco, ele inclusive usa uma pistola. Ele já na sua idade avançada, ele começa a ficar cego e com paralisia das mãos. Ele é um escritor famosíssimo, morava numa mansão linda em Portugal, que existe até hoje, inclusive, né? Essa mansão. E ele deu um tiro na cabeça. E repercutiu, porque o espírito, a alma, que ele... No caso, ele parece que ele tinha mais ainda 13 anos, 12 ou 13 anos de vida, de existência aqui na Terra. Então, ele antecipou o regresso. Então, ele ficou esses 12 ou 13 anos no Vale dos Suicidas, uma região separada, e ele ficou sentindo ininterruptamente a dor do projétil que o perfurou a cabeça. E ficou assim, porque nós temos o nosso corpo físico, temos o nosso corpo espiritual, e tem um elemento que a gente chama... O espiritismo de fluido vital é que anima o corpo físico. A vida orgânica. A vida orgânica, mantém tudo organizado e funcionando. Então ele estava com aquela quantidade de gasolina, de energia. Você falou do carro, carro, né? Um bom exemplo. O Luiz falou do carro, do combustível. Esse combustível ainda biológico. Tinha um quarto, estava na reserva, mas já tinha ainda. Dava ainda para uns 12 anos. Isso. Então esse combustível biológico, energético, ele tem que se descarregar. Enquanto não descarrega, a pessoa não tem paz. E fica nesses lugares tristes, pântanos, cavernas, esse lodo, porque absorve, ajuda a absorver e agilizar um pouco mais o processo de retirada dessa energia biológica. E ele vai demorar para dissipar essa energia, mais ou menos o tempo? O tempo que deveria ficar na Terra. Ele fica 12 anos lá nessas cavernas, né? E sofrendo horrores, porque tem fome, frio, sede. Ele acompanha a degradação biológica do corpo físico, os vermes degradando tudo aquilo. Então, é assim, é um sofrimento tenebroso. O suicida é o segundo tipo de desencarne mais doloroso que existe, é o suicida. Então, ele sofre toda... Ele fica ligado, bom, se sente ligado ao corpo físico. E é tão desequilibrante que não fica nem no umbral, perto dos encarnados. Eles realmente ficam em lugares separados. No caso do nosso Camilo Castelo Branco, ele ficou num lugar chamado Vale dos Suicidas, afastado das cidades, para não desequilibrar as pessoas encarnadas. Eu fiquei isolado. Até que, claro, como diz Jesus, nenhuma ovelha se perderá do meu rebanho. Chega o dia da redenção. Camilo foi socorrido, foi levado para a cidade espiritual. Ele foi tratado, fez a cirurgia no seu corpo espiritual, resgatando o seu cérebro, tá? E se preparando para a nova reencarnação. O que acontece é que quando nós mutilamos o nosso corpo físico, injeção de veneno, forca, tiro, afeta também o corpo espiritual. Essa sequela no corpo espiritual, ele vai ter que ser curada realmente numa nova reencarnação, que vai se manifestar, por exemplo, na pessoa que reencarna com problemas psíquicos, neurológicos, né? Tem um problema mental, porque você deu um tiro na cabeça, pode ter um problema no estômago, um câncer, alguma coisa assim, oriundo do veneno, pode ter um problema no pulmão, se for alguma coisa relacionada também à morte com enforcamento, asfixia, ficar paraplégico. Então, uma série de sequelas que a criança nasce já pequenininha e ela apresenta essas sequelas, são condições que o corpo espiritual estava com esse problema e, ao reencarnar, essa energia negativa do corpo espiritual passa para o corpo físico. Então, curando então o espírito. Essa é a primeira etapa de recompor o corpo espiritual. Aí vai passar uma reencarnação assim, aí vai voltar para o mundo espiritual. Bom, agora você está curado. Agora você vai repetir a mesma experiência que te levou ao suicídio. Agravado. Às vezes a pessoa era rica, vai nascer pobre. Alguma dificuldade. Foi traída e era rica. Agora vai ser traída e vai ser pobre. O tratamento é o mesmo que aqui na Terra a gente dá, mesmo similar com um presidiário que fugiu. Está condenado a 20 anos de cadeia, cumpriu 15 e foge. Quando ele volta, é agravada essa pena dele. É. Então, não é mais a mesma regalia. Falei, não, você... Era regime... Não pode ter mais banho de sol agora. Vai ser... Então, é agravado. Então, isso nós fazemos também no mundo espiritual. Faz com... Porque, para o mundo espiritual, o suicídio é um criminoso. Ele cometeu um homicídio contra si próprio. Então, realmente, ele vai... Então, esse é o projeto reencarnatório do ex-suicida. Ele é doloroso porque tem uma etapa de recompor o corpo espiritual, depois repetir a mesma experiência. Então isso aí complica muito a nossa evolução espiritual. É muito ruim mesmo. E eu lembro que eu falei que o suicídio é o segundo a desencarnação mais dolorosa. A primeira, a gente pode imaginar qual é, né, Wilson? São os políticos corruptos. A corrupção é... É, porque o suicida prejudica a si próprio. A corrupção prejudica milhões de pessoas. Então, isso aí, esse é o... São comprometidos até o pescoço mesmo. Você vê lá, fugindo um pouquinho aqui, mas lá o garotinho lá do Rio de Janeiro, né, tem 200 anos aqui só. Mas ele vai ter que cumprir essa pena também, no plano espiritual, não vai? Isso, numa encarnação só ele não consegue aqui. Não, o que vai acontecer numa outra existência? Se a justiça condenou ele a 200 e tantos anos, né, o que acontece? Não vai ficar para outra existência também? Ó? Ore por ele, porque vai sofrer muito. Vai, né? Pois é. E olha, só para ainda ressaltar o que você disse agora. Nós falamos do suicídio em crianças e em jovens, né? Baseado na sua explicação agora, Álvaro, olha a gravidade. Um jovem que se suicida com 20 anos e tem um planejamento reencarnatório para viver 90. Pense bem, são 70 anos. O Camilo Castelo Branco passou 12 anos, segundo o que você disse. Agora você imagina 70 anos de sofrimento. O que nós temos que analisar é que cada caso é um caso e existem atenuantes. O agravamento está sempre ligado ao grau de consciência que nós temos. Camilo Castelo Branco já era um homem maduro, uma idade avançada já, quando ele se suicidou, não recordo agora qual a idade dele exata, 60 anos de idade, uma coisa assim. Um jovem, ele ainda não tem toda a sua maturidade intelectual, moral, estabelecida. Então, influenciável, muitas vezes. Muito mais. Então, ele tá ainda... Então, tem os atenuantes relativos ao grau de esclarecimento que cada um possui. Um adolescente, por exemplo, está sujeito a uma série de influenciações. Tem as questões obsessivas também. Pessoa despreparada. Não é mal, mas é fraco. Tem as perseguições de outras encarnações, os algozes que perseguem. Então, assim... Nós temos que analisar uma situação e dizer que cada caso é um caso e existem atenuantes nas ações efetuadas. Vamos sempre também, aqueles que conhecem aqueles parentes que desencarnaram por suicídio, sempre ter absoluta certeza na misericórdia divina, no amparo, que ninguém está abandonado. Esses suicídios que ficam nesses pântanos, nesses vales dos suicidas, eles não estão lá abandonados, estão sendo fiscalizados pela espiritualidade superior. Assim que demonstram a possibilidade de recuperação, são resgatados e levados para os hospitais para serem preparados adequadamente para se recomporem e poder começar a nova etapa reencarnatória. Gabriel Álvaro, eu Eu participei de uma situação que me deixou muito triste certa vez. Eu estive no velório de um conhecido, de um amigo, enfim, que infelizmente se suicidou. E ele era adepto de uma determinada religião e o representante dessa religião esteve lá no velório também para fazer uma prece e durante as suas explicações ele disse para os presentes ali que não era necessário pedir por ele ou fazer uma prece, uma oração, né, rezar por ele, porque ele já estaria condenado mesmo ao inferno. Então, que absurdo. Aquilo me entristeceu de uma maneira. Eu saí de lá muito triste pelo conhecimento que nós temos. Absurdo. E é isso que a gente tem que compreender. Essa pessoa que está lá, ela não está abandonada, né? Ela não está, como você bem disse, ele está sendo observado ali. Está sendo, na medida do possível, ele está sendo submetido ao que é necessário. Daí a pergunta: essa pessoa que está sofrendo lá, ela tem noção da situação dela, do porquê ela está lá? Ela tem consciência do que ela fez de fato? Como a gente pode avaliar isso? Depende muito do nível de cada espírito de esclarecimento, porque a dor intensa do ato praticado é ininterrupto. Então, a pessoa que ingeriu o veneno sente as dores do estômago sendo destruído pelo ácido, aquele que se enforcou, que deu um tiro na cabeça. Então, ele está num momento de loucura, de dor, e ao mesmo tempo raciocinando também. Então ele tem lampejos de raciocínio, de discernimento, e nesses lampejos ele vê a loucura que ele praticou. Mas não é um raciocínio lógico, construtivo, meditativo, que ele não está em condições para isso. Ele tem como flashes de lucidez, e nesses flashes de lucidez ele percebe a loucura, que ele ainda está vivo. Ele tem fome, tem sede, tem frio, ele sente tudo isso aí. Então ele tem ele tem noção do ato que cometeu, se arrepende, todo suicida se arrepende do ato que foi, mas está num momento ainda de muito de sofrimento atroz, intenso, onde ele nem tem condições de ter um discernimento muito claro, muito nítido de tudo que está acontecendo. Álvaro, algum tempo atrás, agora eu não sei de fato se ainda existe, mas eu tomei conhecimento de um jogo que era chamado de Baleia Azul. Guilherme, tem ainda esse jogo, Baleia Azul? Não se ouve mais falar nisso. Já, né? Passou. Já passou. Mas era um jogo em que o jovem, né, o participante, era incitado a realizar determinadas tarefas, né, determinadas provas, e chegava lá no final ao suicídio. Isso chegou a acontecer com muitas pessoas. Então a pergunta é: as pessoas que direto, alguém criou esse jogo, alguém fez isso, está levando outras pessoas a tirarem a própria vida. Esses indivíduos que direto ou mesmo que indiretamente provocam o suicídio, têm alguma responsabilidade, né, sobre o suicídio e perante Deus? Quais são as consequências para estas? Todo ato que nós fazemos contra o nosso semelhante, que nós prejudicamos, nós estamos plantando para nós mesmos, com igual intensidade, né? Então, quem é um criminoso. É um criminoso, quem comete um ato desse, um criminoso frio, e mais do que nunca ficou agravado pela frieza com que desumanidade que faz uma proposta tão, tão louca como essa. Imagina aquele sacerdote, aquele religioso lá no Oriente Médio, que induz alguém a colocar uma bomba e se explodir. Pois é. Quer dizer, olha... Tem os casos de suicídio coletivo também, né? Tem também. Que o fanático leva um grupo de pessoas para o alto de uma montanha e todos eles se matam simultaneamente. Então isso aí, esse indivíduo, ele é um criminoso e suicida. O sofrimento para a pessoa dessa, essa recuperação, é dolorosa. E você falou sobre atenuante. Então, para esse que comete o suicídio, que é levado, mente mais fraca, influenciado, existe atenuante para ele. Tem atenuante. Não é a gravidade, não é a mesma. Não vai sofrer tanto quanto aquele que planejou meticulosamente, como Camilo Castelo Branco, por exemplo. Camilo Castelo Branco sofreu porque ele era uma pessoa muito consciente. Mas o caso de Camilo Castelo Branco é que já vinha de um passado delituoso muito grande, já na idade, lá no século XVI, quando ele participou da Inquisição, torturou e matou muitas pessoas. Então ele tinha já uma carga já. Uma capivara longa, né? Ele tinha bastante. A ficha kármica dele era pesadíssima, né? Então os atenuantes dele eram mais, não era tão atenuantes assim. Ele não poderia ter feito isso. Você já falou um pouco sobre isso, mas vamos nos aprofundar aqui. Falamos aqui da consequência da influência de uma pessoa que leva outra a se suicidar. E da consequência da ação do próprio suicida com relação aos seus familiares. Você falou ali o caso da menina que passou a se prostituir. E aquele suicida, ele também é responsável pela desestruturação, neste caso, né, nesse exemplo, da família, né, por uma mulher que fica sem respaldo, um filho, enfim, outros familiares. Ele é responsável também pelo que acontece com eles? Diretamente é responsável, no caso, né, Wilson, porque os filhos nos foram confiados para nós educá-los corretamente, orientá-los, não só na fase infantil, adolescência, até na fase adulta. Os pais devem ser aqueles guias que estão sempre como os faróis na rocha, iluminando os barcos para que não batam nos rochedos. E quando eles apagam essa luz, e essas crianças, esses jovens, adolescentes, se desviam e se batem nos rochedos e fracassam, nós somos responsáveis, que apagamos a luz do farol. A luz que os deveria guiar e orientá-los foi apagada de forma intencional. Então, realmente, é uma penalidade perante Deus muito grave, muito séria. Então, novamente, a gente volta aqui ao início do nosso estudo, né? Que a falta de compreensão do que é um projeto reencarnatório que o homem tem nos dias de hoje, a ignorância que ainda assola a nossa humanidade, mesmo aqui no Brasil, é muito grande. E nós poderíamos sofrer menos. Deus nos quer feliz. Então, mais do que nunca, e essa campanha aí que você mencionou, a campanha do Livro Espírita, a gente abraça essa campanha com muita determinação, muito entusiasmo, que compreende que se nós queremos melhorar o mundo, começamos melhorando o homem, o indivíduo, a pessoa, independente de religião, porque o Espiritismo é uma filosofia, uma ciência, que ajuda inclusive as pessoas de outras correntes religiosas a compreenderem melhor e serem melhor cristãos naquelas religiões que se diferem, né? Porque a verdadeira religião é a religião do amor, é da fraternidade, da ética, da honestidade, né? E as pessoas se dão as mãos independente da igreja que a pessoa possa estar frequentando. Então, realmente, nós temos que buscar fortalecer o homem no aspecto moral e as famílias, para que esses desatinos não possam acontecer. E vamos fazer isso através do esclarecimento. O homem vai entender o equívoco que é o suicídio e não vai mais cometê-lo. Essa não é uma alternativa. O suicídio não é uma alternativa. É isso que o homem tem que entender. Ele tem que buscar outras alternativas. Se ele sofre, busca a solução para o seu sofrimento, nunca com o suicídio. E é muito interessante o que você disse, Álvaro, porque o conhecimento leva ao amor. Quando nós conhecemos, a gente realmente compreende, pode amar, pode perceber a nossa colocação dentro de um contexto, entender a justiça divina, entender a causa das nossas dores. Daí a importância, como você colocou, do Espiritismo nesse processo. E eu vou deixar aqui as últimas palavras para depois, para você concluir, tá? Eu quero que você conclua isso ainda. Quero que você fale sobre o papel do Espiritismo nesse processo, para a gente encerrar. Mas eu quero agradecer os patrocinadores da União Rádio Web, né, que tem ajudado a manter esse programa no ar, um grupo de amigos que se reúne todos os meses, colaboram com um pouquinho e nos mantém aqui funcionando. Nós temos custos, temos equipamentos, temos energia elétrica, né? Graças a Deus temos um empresário da cidade que nos cedeu aqui a sala por 5 anos. Aqui a gente não precisa pagar aluguel, mas ainda tem outras contas menores que a gente precisa manter. Então, a nossa gratidão a todos vocês que nos oferecem essa oportunidade de trabalho. Se nós estamos aqui é porque vocês nos oferecem essa oportunidade, porque de nada adianta ter vontade de trabalhar se não tem condições, né, materiais para isso. Agradecemos também a USE de Santa Bárbara do Oeste pelo patrocínio do programa Visão Espírita, edição de domingo. programa que era transmitido lá pela Rádio Brasil durante muitos anos e que passou a ser transmitido agora exclusivamente aqui pela União Rádio Web. E você que quer colaborar e ainda não colaborou, ajude a manter a União Rádio Web no ar. Você pode anunciar o seu negócio ou sua empresa no site da USE, colocar um banner lá no aplicativo ou fazer um depósito de qualquer valor, né, na conta da União Rádio Web. Acesse lá uniãoradioweb.com.br e veja como fazer a sua contribuição. E também pelo aplicativo que você está ouvindo este programa, provavelmente você vai ver um botãozinho do lado esquerdo, direito, lá, e lá você vai poder acompanhar prestação de contas a cada centavo que é investido, né? Juro, tem 78 centavos de juro de poupança, o Luiz Guimarães, ele lança ali também. Então, tem toda a transparência para você acompanhar todas as contas que são pagas. Sempre no final do programa, nós trazemos uma poesia, selecionamos hoje Alta de Souza, Oração de Hoje, da obra com o mesmo nome, Alta de Souza, psicografada no ano de 1976 por Chico Xavier. Hoje, Senhor, resplende novo dia, que deveres e júbilos condensa, nova esperança luminosa e imensa, renascendo da noite espessa e fria. Dá-me trabalho por excelso guia, ensina-me a servir sem recompensa e a fazer do amargor de cada ofensa uma prece de amor e de alegria. Que eu te veja na dor com que me elevas, por flamejante sol rompendo as trevas ante a beleza do celeste abrigo, e que eu possa seguir na caravana dos que procuram na bondade humana a glória oculta de viver contigo. Trazemos também a agenda espírita aqui para os próximos dias, aqui do dia 5 do 9, amanhã, até o dia 10 do 9, a próxima terça-feira, teremos aqui Álvaro Augusto Vargas, amanhã, quinta-feira, 5 do 9, às 20 horas, na Associação Espírita Bento do Amaral, França, aqui em Piracicaba. Novamente o Álvaro com a agenda cheia aqui, na sexta-feira, dia 6 do 9, também às 20 horas, no Grupo Espírita Fora da Caridade Não Há Salvação, em Piracicaba. Temos o amigo Alex Bonafini na próxima segunda, dia 9, às 20 horas, no Centro Espírita Manuel Augusto Girão, também em Piracicaba. Álvaro, novamente na segunda-feira, dia 9 do 9, às 20 horas, na União Espírita de São Pedro, em São Pedro. O amigo Sandro Moretti, também na próxima segunda, dia 9, às 20 horas, no Grupo Espírita Luz e Verdade, em Piracicaba. Rogério Azevedo, na próxima terça, dia 10 do 9, às 20 horas, na Associação Espírita Urubatão, em Piracicaba. E para encerrar a agenda, novamente Álvaro Augusto Vargas, na próxima terça-feira, dia 10 do 9, às 20 horas, no Instituto de Assistência Espiritual Leonel Giovannini, em Rio das Pedras. Para você saber mais, acesse usepiracicaba.com.br. Você tem a agenda completa dos próximos 30 dias para você se agendar aí e participar dessas reuniões. Lembrando que são mais de 30 centros espíritas afiliados à USE aqui na região. Estamos chegando ao final de mais um programa Visão Espírita. Programa que será retransmitido, este mesmo programa, às segundas, quartas e sextas, às 12 horas, às terças, quintas e sábados, às 4 da manhã e às 20 horas, e aos domingos, também às 4 da manhã e às 12 horas. Além disso, você pode ouvir a qualquer tempo, você com celular Android, o nosso aplicativo Apple ainda não foi atualizado, né? Nós estamos encontrando aqui algumas limitações técnicas, mas você que tem o dispositivo Android pode ouvir o programa quantas vezes quiser. Tem lá uma guia com um arquivo de todos os programas Visão Espírita. O dessa semana, da semana passada, você seleciona a edição que você quiser e ouve a hora que você quiser novamente. Acompanhe também ao vivo o programa Visão Espírita todos os domingos a partir das 9:30 da manhã. programa que está no ar desde 1999, portanto, já se vão mais de 20 anos, levando até você a mensagem de amor e de consolação da doutrina dos Espíritos. São seus integrantes, Alain Diniz Souza, Alex Bonafini, Álvaro Augusto Vargas, aqui conosco hoje, Francisco Mourão, Geraldo de Tarso, Luiz Pessoa Guimarães, Maria Antônia Paduan e Sérgio Aguiar. Como operadores de som, nós temos aqui André Sanson, um abraço, e hoje o Guilherme Pereira, que nos assessora. E este que vos fala, que apresenta, que intermedia, o Wilson Roberto Garcia. Eu vou ficando por aqui, agradecendo a todos a audiência, né, agradecendo aí a generosidade de nos acompanhar, você que passou pelo Facebook, que compartilhou o nosso conteúdo, né, você que está aí acompanhando. Temos aqui ouvintes em São Paulo, Tatuí, Americana, Piracicaba, Rio das Pedras. Nosso grande abraço a todos vocês. Eu passo aqui a palavra para o nosso amigo Álvaro, para as últimas considerações. Quero que ele fale um pouco sobre o espiritismo, a questão do suicídio e a importância, né, da gente poder ouvir a pessoa que está ao nosso lado, que caminha ao nosso lado, que muitas vezes está enfrentando uma dificuldade muito grande, e a gente, tão envolvido com as nossas próprias questões, acabamos não percebendo. Álvaro. Muito bom o estudo da noite, e a própria poema de Alta de Souza já foi uma prece belíssima, né? Essa prece dela é muito boa, esse poema dela é muito bonito. Mas nós tivemos um instante aqui de estudo, longe de querer esgotar um assunto tão profundo, e não podemos responder todas as perguntas, as dúvidas, mas ao longo do mês, aqui a coordenação vai repetir esse programa com outros participantes sobre o mesmo tema, explorando um pouco mais, porque é um assunto que merece a nossa atenção. Então, novamente, a melhor forma de evitar o suicídio é a espiritualização das pessoas. O Espiritismo apresenta, por ser ciência, filosofia e religião, as explicações, as orientações para o sofrimento que a gente possa enfrentar, as dificuldades da vida, fortalecendo a nossa fé em Deus e aprendendo também a fortalecer a fé em nós mesmos para enfrentar os obstáculos, compreendendo que Deus, na sua suprema bondade, jamais colocaria uma dificuldade, um problema insolúvel em nosso caminho. A nossa cruz, ela é sempre coerente, compatível com a nossa capacidade de suportá-la. Então vamos ter fé em Deus, não vamos nos afastar do Pai. Então a nossa, concluindo aqui o estudo da noite, é que a gente possa realmente fortalecer ainda mais a nossa fé em Deus, absoluta certeza da divindade em nossas vidas, da presença dos nossos espíritos benfeitores ao nosso lado, que possamos mentalmente nos interligarmos com Ele de formas que nos influam para o caminho correto da vida. Dando graças a Deus por esse breve momento de estudo e reflexão, agradecemos aos nossos ouvintes, aos nossos participantes, e que tenhamos uma semana ainda de muita paz e de muito equilíbrio. Muito obrigado. Você acabou de ouvir programa Visão Espírita. Fique agora com a programação da União Rádio Web, semeando as sementes do amor.